caso, o 4234, estamos com 120 a bordo, 3 horas e 17 alternado Marcelo, para o táxi. Azul 4234, táxi autorizado até o ponto de espera da 10 via Índia. Próximo ponto de espera, chama a torre, mano 9, decimal 95, altímetro no 020. Índia, táxi via Índia, ponto de espera, chama a torre, 18, 95, 4234. Letra 124, próximo 4. Afirmativo, voando eleva da presente 2-3. 4 autorizado, voo local, Salvador, Salvador, nível 065, se afastando na radial 190 a 270 milhas de Salvador. Cola da pista no 0, curva direita no corredor Axé, restrito inicialmente a 1 mil pés até a liberação do controle Salvador. Transponde a 2644, controle 1208. Retorno 24, plano Salvador, Salvador, nível 065, radial de saída 190, 270 milhas, saída decolagem 10, curva direita, corredor Axé, restrito a 1000 pés, transponder 2644, controle 120, decimal 8. 2644, código, retorno 24, correto, por um parte militar, chame para o ataque. Deve chamar para o ataque. Atacar o Eco, Zulu November na escuta. Transporte em fé? Já está no PAC 5? O Eco Zulu November, ciente autorizado para Porto Seguro no nível 105 via Golf 67. Cola da pista no 7, curva direita no corredor Axé, restrito a 1 mil pés. Até o farol da Barra, até a liberação do controle Salvador. Transponder 0277, controle 1208. Eco Zulu November. Quanto agora? 04. 04, sim. Só confirmando o nível 105. Sim, 105, 107. Azul, logo, correto para acionamento chamado 18, 95, 85, 1020. 1020, Salvador, Salvador, Neto 24, está pronto para o táxi. Retorno 24 autorizado, táxi aposta táxi ao hotel, altímetro no 020. Pode portar ao hotel. Azul 2783, solicito puxa acionamento, pátio 3. Azul 2783, autorizado, puxa acionamento, chama para o táxi. A chamar para o táxi, o azul. Zulu November, livre ingresso, chama alinhada e pronto para decolagem, Eco Zulu November. Para o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado. Controle Salvador, Azul 4234. Azul 4234, contato radar na decolagem, suba via saída Puca para o nível de voo 350. Via Puca, ascensão nível 350, Azul 4234. Autorizado o reboque. É a saída do pátio 3, já pode para ingresso no pátio 1. Portarei para ingresso no pátio. Danado, chama o controle. Ah, decolar, pistão no 7, vento variável com 3 nós, vento agora 060 graus, 03 nós, ajuste no 020, Eco Zulu November. Região 07, chame seu transponder, não recebeu mesmo, mantenha-se em condições visuais 507. Guardião 07, cheque seu transponder, não recebo mesmo, mantenha-se em condições visuais 507. Azul 2783, pronto para o táxi, 61 a bordo, 3 horas de autonomia alterna Salvador. Azul 2783, táxi autorizado até o ponto de espera da pista 10 via 4341 Índia. Próximo ao ponto de espera, chama seu vinho no 8.95, altímetro 1020. Pátio 3, Pátio 1, Índia, o poder vai chamar o Azul 2783. Para 20 milha, o Guardião. Tango Eco Zulu November, decolado ao 52, se chama agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. 08, grato. Eco Zulu November, decolado no 50. 1028 e o táxi via Delta Alpha reportaram antes do ataque ser Juliette, né? 124. 4, cruzamento rápido, táxi via Delta Alpha cruzará antes do cruzamento da Juliette. Controle, o Guardião 07, estima em mais 50 minutos, pouso em avião. Cliente, 50. Autoriza o Zulu November voar direto, senhorita. A ideal é a 215. Seguilo, confirma o 4.50. Patango Eco Zulu November, autorizado a proa 215 da presente. Muito obrigado, November. Autoriza 2.5, aguarda na sessão. Autorizada a subida para 2.500 pés, Eco Zulu November, ajusteiro 1020. Muito obrigado, Sérgio. 1020. 4, controle 1208. Sabe, na opção. Azul 4981, no complete final do procedimento LFX-ray, chame torre 1 no 895. 395. Qual a prova, Juliette Bravidal? 981 na final da pista 1-0, 3 milhas e meia. Azul 4981, bom dia, tráfego avistado, gente no 020, pista 10 molhada. Por gentileza, confirme se avistando o trem baixo travado. Tá visual, baixo travado. 4980. Azul 4981, pouso autorizado, pistão 0, vento 090 graus com 04 nós. Livre pouso, pistão 0, azul 4981. Torre, bom dia, azul 2783, no ponto de espera 10. Azul 2783, bom dia, mantenha o ponto de espera pistão 0. Aguardando no ponto de espera o azul. Bem, Fernando Lima, Marcelo Bravo, informação em curso de quilo. 4.50 pista de decola. Estou no quarto, gente, aguarde sua copa ali, Marcelo Bravo. Passarido 2223, chame o centro Recife, frequência 1288, alterno 260. 288, 260. Azul 4234, chame o centro Recife, na frequência 1285, alterno 1245. 685545, 2234. 3, autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Ali mantém o azul 2783. Pediu 2,5, aos 5.6, libera a vista para a próxima interseção à direita, chame solo em 121, décimo 9. E para a próxima direita, 219, azul, 419, zona. Controle Salvador, bom dia, Oceano 63, 12, frente da Juliette, descendo para 150. Oceano 63, 12, acione identificação via chegada mar e desça para o nível de voo 050, o ajuste 1020. 1020, desce para 050, Oceano 63, 12. Quando possível, para de Itap ou Duna. Atacamos o Lima pelo braço, para o quadro. Sente Guardião 07, cheque seu modo Charlie, não recebo mesmo. Mantenha-se em condições visuais, não há tráfego a reportar no setor, tenha frequência livre para autocoordenação. Nível 070, Lima pelo braço. Correto, qual para verde? Gente, comparacionamento, chamamento erro no 8 decimal 9, chegou altímetro no 020, Lima pelo braço. Salvador, Elton, Mike, Alfa Serra. Mike, Alfa Serra, mas é a posição na saída do Pátio 3 aguardando. Azul 4981, Juliette para o portal 01. Juliette para o 01, azul 4981. Netuno 24, por gentileza, mantenha o perfil do corredor Axé restrito a 1000 pés e aguarde, eu vou coordenar com o controle após sua decolagem, caso ele autorize e eu autorize o senhor a seguir o radial, ok? 24, corredor Axé. Retorno 24, livre decolagem, pista no 0, vento 060 graus com 04 nós. 4, livre decolagem. 783, suba sem restrições, após 2.000 pés, voa Elefa. Após 2.000 pés, voa Elefa, com azul 2783. Mike Alfa Serra, autorizado para seguir até a posição 9 do Fátima, autorizado. Ok, estou autorizado. Decolado aos 5.9, eu comentei com o controle que o senhor gostaria de curvar a direita na radial, o mesmo pediu que o senhor solicitasse na fonia, então por gentileza chame agora o controle 120, decimal 8, bom voo. Decimal 8, obrigado. Graças. Controle Salvador, Netuno 24. Aeronave, controle. Controle, Netuno 24. Sou 24, contato, mantenha-se em condições visuais, eu no meu pé, no corredor Axé, reporte no farol da barra. 24, corredor Axé, para o farol da barra, possibilidade de curvar a direita direto para radial 200, radial de saída. Netuno 24, autorizado em rota. 4 está autorizado e livre da restrição. O Retorno 24, autorizado, livre da restrição. Quatro, livre da restrição, graças. Boa, desculpa, tá. Transponder, não recebo mesmo. Retorno 24, territorial, cheque do transponder. Controle ao Netuno 24, confirme, não recebendo transponder? Negativo. Vou pedir por gentileza, durante o nosso percurso, para que fique contactando a gente quando receber, porque a gente estava com problema nele, foi feita substituição e manutenção, porém só pode ser realmente checado durante o voo. Então, sempre que possível, que receber ou deixar de receber, informe a gente. Estimativo, não recebemos o transponder, assim que iniciarmos a receber, será informado. Muito grato, 24. Retorno 24, confirme o nível que cruza. Retorno 24, está cruzando 2.500 pés. Ciente. Controle Salvador, bom dia, voo 2199, informação Kilo. Voo 2199, aceno identificação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, ajuste no 020. Desce via chegada Mari para o 060, 1020 o ajuste, solicita manter a proa, a presente proa, que seria a proa de TAP, para evitar formações próximas da Mari. 2199, autorizado desvios, reporte por término de desvio. Vai ser sobre TAP, a gente vai voar direto e TAP termina lá, então intercepta a chegada, 2199. Autorizado desvio. Tango Eco, Zulu November, confirme se tem condições de voar, posição Raíra. Afirmativo, voando Raíra na frente. Turno 24, recebo seu transponder, porém não modo chá. Paciente, tem um modo Charlie. Salvador, bom dia, o Oceano 3304 com a Juliette, passo 210 para 1960. Oceano 3304, aceno identificação, via chegada BOF, desça para o nível de voo 070, ajuste no 020. 070 no 020, obrigado. Autorizado, Terra Bravo, Juliette Papá, via Golfo 977 para Recife, com a direta. Nível 190, na cola da pista 10, curva esquerda, saída ponte, transponder 0274, controle 1208. Pesado 190 para João Pessoa, decola da 10, curva esquerda, Conde, golpe 677, Recife, direto. 208 é o controle, 0274 transponder, protegeu azul 27 na frente. 2796, protegendo correto, parte 3, chama para a pista da gastronomia. Não, Netuno 24. Netuno 24, cross-check, só para informação, o aparelho foi trocado e a gente está efetuando o teste nesse voo aqui. Estimativo, porque teremos dificuldade de controlar seu voo sem informação do transponder e demais aeronaves até de informação de tráfego. E para acrescentar informação, o teste também pode ser feito no solo, porque acionar o código transponder no solo e entrar em contato conosco para ver se recebemos, se recebe o mesmo, ok? Mesmo no solo. 24, grato por essa informação. Afirmativo, faça um cheque novamente, pois em nenhum momento desde a decolagem recebemos qualquer informação do que tomar transporte. Não tem a obtida da chegada. Passe a pressão. Salvador, Elton, Mike, Alfa Serra. Visual, Mike, Alfa Serra, finalizou o reboque, gente, bom dia. Tá, sim, bom dia também. Salvador, é o Zulu November, solicita o Monte 05. Confirma a informação, é com o Zulu November? Solicita o Monte 05, Solis. Gente, mantenha nível de voo 085, Eco Zulu November. Controle Salvador Azul 2, 783. Prossiga Azul 2, 783. Gostaríamos, se existe a possibilidade de voar a conquista da presente. Azul 2, 783, aguarde coordenação com o centro. Gente, estou na sua escuta. Desça para 4.000 pés, ajuste no 020. Para 7.000 pés, 1.020, 2199. Na 3304, desça para nível de voo 050. Para 50, 50, 3304. Azul 2783, chame centro Recife, frequência 1288, alternando 260. 288, 260, pô. Azul 3304, confirme sua velocidade indicada. 150. 3304, reduz a velocidade para 2109. Certo, 3304. Estabilizado, Oceaner 6312. Oceaner 6312, completo final do procedimento ILS Express, chame torre 1895. 2895, 6312. Torre Salvador, bom dia. Oceano 63, segundo 2, baixado e tá travado. Aí, como previsto na regulamentação, confia. 020, continua a aproximação, reporte com Dave Standard, trem baixo travado, Oceano 63, 12. Baixado estamos, já passamos o externo, estamos baixado e travado, Oceano 63, 12. Copiado, Oceano 63, 12, pista 10, molhada. Vento agora de 340 graus com 03 nós, ajuste no 020. Tráfego agora avistado. Pouso autorizado, pista 10, Oceano 63, 12. Tente livre pouso, Oceano 63, 12. Ação do câmbio transponder, estamos aguardando a informação adicional, pois talvez esteja previsto retornar para pouso, ok? 24, o ciente está aguardando. Mas tipo, estamos entrando em coordenação com a defesa aérea para a possibilidade do retorno. 7.2199. O 2199, desça para 2.000 pés, autorizado LF X-Ray da pista 90, reposto não estabilizado. 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, estabilizado, 2199. 3304, desça para 4.000 pés, o ajuste no 020. 4.020, 3304. 304, reduz a velocidade para 2009. 209-3304. Táxi aprovado, Juliette, Bravo Delta, chama interseção, papá. Tango Eco Zulu November, serviço radar encerrado 5612 milhas sudoeste de Salvador, mantenha o nível de voo 085 para serviço de informação e alerta, chame Leos na frequência 120.1. Olimpos 24, Olimpos. Estou ligando a 037, bom dia. Até escuta, Olimpos 24, Olimpos. Direito, chame solo em 121, decimal 9. 209, 312. Para Salvador, devido ao pane no equipamento transponder. 124, retorno Salvador, algum ponto para ir agora? É, o senhor está prosseguindo visual ou instrumento para Salvador, confio? Retornar instrumentos, preferência chegada a Mari. Certo, foi no Aproa de Mari para chegada a Mari, retorno do espaço. 2-4, Aproa de Mari, chegada a Mari. 3-3-0-4, reduz a velocidade para 1-8-0-9. Reduzindo, 3-3-0-4, 1-8-0. Controle, igual 9-0-3-7. 9-0-3-7, aciona identificação via chegada Bonf, desça para nível de voo 050, o ajuste no 020. Chegada Bonf para o 050, meio 20 o ajuste, voo no 037. Bravo Delta, autorizado o ingresso, chama alinhado e pronto para decolagem, Juliette, Bravo Delta. Controle Salvador, Netuno 24. Consiga Netuno 24. O Netuno 24 está 40 milhas de Salvador na radial 203, informa que permanecerá 3 minutos em espera a fim de alijar combustível. Sim, Netuno 24 autorizado a espera para alijamento de combustível. 24 autorizado a espera. Controle Ultra 3304, Santa Pro autorizado em alerta. Santa 3304, continua no perfil da chegada. Desça para 2.000 pés, livre LF, reposta com estabilizada. Sim, para 2.000, reposta estabilizada. Santa 3304. Ou 2199 estabilizado. 2199, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre na frequência 198, decimal 95. 1895, 2199. Salvador, Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra. Papa Romeu, Hotel Juliette Sierra, mantenha-se em condições visuais, acione o código 0133, mantendo no 1500 pés, na proa do farol de Itapuã, reporte para descida. Aqui o 0133, o Sierra vai abandonar para a defesa para manter os atores visuais. Gente, autorizado a descida para o nome do hotel Juliette Sierra. Solo Salvador, bom dia, voo 1095. 1095, formação Lima. Autorizado Sierra Bravo, Charlie Fox, via Bezulu 21, nível 360. Cola da pista no zero, curva direita, saída A, agora ele é. Transponder 5520, controle no 208. Autorizado Confins da Bezulu 21, nível 360. Decola da 10 com curva à direita, saída Arbo Elefa, transponder 5520, controle 120, decimal 8, voo 1095. Voo 1095, cotejamento correto, chama para feedback acionamento. Chamada. 3304, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 7295, Sando Juliette, Bravo Delta, atenta esteja a turbulência do Boeing da Gol, acabou de pisar sua proa, tem livre decolagem em pistão no 7, o vento 340 graus, 02 nós. O 9037. Só 37. 219, bom dia. 2199. Salvador, bom dia. 3304, final da 10, passou em descer. Salvador, bom dia. Gol 2199. Gol 2199, taxa autorizado via Alfa Juliette para Portal 62. Alfa Juliette 62, 2199. Controle Salvador, Netuno 24. Prossiga, Netuno 24. Alfa Tango Juliette, Bravo Delta, decolado Alço 20. Chama agora o controle Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, Juliette, Bravo Delta. Então 3304, informa um Charlie 402, decolou da pista auxiliar, se afasta à sua direita, não interfere com a sua aproximação, pouso autorizado, pista 10, o vento de 1, coesão. Vento de 320 graus, 03 nós. Entre ele e pouso, bicho no zero, 3304. O Delta, Contato radar na decolagem, mantendo pro até 2000 pés. Após intercepto da saída Momo, subindo para 1000. Paciente, após intercepto Momo para o 1000. Bateu o perfil Momo? Bateu o perfil da Momo. PS. Informação para o Netuno 24, a defesa aérea solicitou o brief quando no solo. Netuno 24, sim. T04 no solo aos 22, libera a pista próxima interseção à direita, chame solo, frequência 121, decimal 9. 219, Oliveira. Solo, TAM 3304, Livrona, se escuta. TAM 3304, TAM TV Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa vai reportar antes da Juliette, 3304. Retorno 24, reporte quando nivelado 5000 pés. 4, nivelado 5000 pés. Salvador, Netuno 24, atingi e mantém o nível 050. Cliente. Pelo 9037, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-ray da pista 10, reporte estabilizado. Pô, 9037 para 2000, 1021 ajuste, autorizando a X-ray, chama na estabilizado. Obrigado. Salvador, até a Juliette Serra, em farol de atua. Arrumeu até a Juliette Serra, chame a torre na frequência 198, decimal 95. Oi, Salvador, Papa Romeu até a Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, tráfego ainda não avistado. Ajuste agora 1020. Confirme intenções de pouso, pistão no 7? Positivo, 97. Copiado, hotel Juliette Serra da presente agilizando, autorizado o cruzamento de eixo de aproximação da pista 10. Chame para girar base pela direita da pista 17, hotel Juliette Serra. Papa Serra vai agilizar, chamará a final na 7. Informação Lima, autorizado Serra Bravo, Quilo Papá, derrota do plano, nível 340. Já fala da pistona 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5524, controle 1208. Cliente autorizou 340 Campinas, em alta do plano, decolada 10, curva direita da El, Leda, Motiva. 5524, 1208, azul 4299. 4299, planejamento correto, chama para pushback acionamento. Chamaremos, 4299. 3304 na Juliette. 3304 Juliette, portão 7. Juliette pro 7, hotel 3304. Hotel Juliette Serra vai ingressar a base para final 107, baixar travado. Hotel Juliette Serra tem pouso autorizado na pista no 7, o vento de 340 graus com 02 nós. Chame no solo controlado, pista no 7, Papa Romeu Hotel Juliette Serra. Serra. 1095, aeronave da Tangeri vai na retaguarda, autorizar para o chibé que acionamento de champanhe. Autorizado, vai chamar para o tanque. Juliette, cruzando 3.000 pés, em descida para 2.000 pés, um Boeing 737. Juliette, Bravo Delta, está ciente, mas está em condições de uma charge. Puxa-me pronto para o táxi. O 9073 informa o tráfego, posição 9 horas, 7 milhas, rumo noroeste, cruzando 3.000 pés em subida, um Charlie 402. Bom, 037, entra do tráfego. Doutor Salvador, bom dia. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, gente da Lima, até o destino de transporte enfermo. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, acione identificação. Voando a mão para interceptar a chegada, reporte no ponto de descida. Já me deu de descida, identificou, mandando a mão para Vitor Tango. Ao meu bravo Vitor Tango, desça para o nível de voo 050, ajuste no 020. 050, 020, ajuste para Vitor Tango. Estabilizado, voo 9037. O 9037, completo final do procedimento, ele é sexuei, chame torre 118, decimal 9. 295, bom dia. Estacionar a frequência livre, até o Juliette. Terra. Ingresso, Lima Aquilo Bravo. Lima Aquilo Bravo tem livre ingresso. Por gentileza, confirme. Vento agora de 010 graus com 02 nós. O senhor prefere decolar da pista no 7 ou prefere 35, senhor? 435. 35, sim, então livre ingresso, chama alinhado e pronto para decolagem de pista 35, Papa Tango Lima, Quilo Bravo. Torre, bom dia, 1037, passa a Simbra, vai estar travando. O 1037, tráfego, correção, o 9037, tráfego avistado, ajuste no 021 agora, acabou de mudar o 021, confirme por gentileza, trem baixo travado avistando. Estando com o trem baixo travado, afirmativo. Boa 9037, pouso autorizado, pista no 0, vento 360 graus, 029, pista no 0, molhada. Gente, livre pouso na 10, boa 9037. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, desça para o nível de voo 100, forma o tráfego, posição 10 horas, 21 milhas, rumo sudeste, mantendo 090, Bravo Eco 58. Quem quiser para o 100, porém não visual o contrato com o Bravo Eco 2796, pronto para o táxi com 59 no POP, 4 horas e 10 de autonomia, alternando o MCO. Azul 2796, autorizado o táxi até a saída do Pat 3, a retaguarda do Boeing da Gol, manter a posição. Rede autorizar o táxi até a saída do Pat 3, retaguarda do Gol, Azul 2796. Papa Tango, Papa Romeu, Vitor Tango Alfa, controle Salvador, câmbio. Alterna Campinas. Ao meu Vitor Tango Alfa, controle Salvador. E, manifeste para esse controle Salvador, papá. Ao meu Vitor Tango Alfa. Próxima ponte, espera chamar 2-1-1-8-9-5, altímetro 1-0-2-1. Autorizado táxi, Apache 1-1-Índia, ponte de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, ajustado no 0-2-1, no voo 1-0-9-5. Azul 2796, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no 0, via parte 3, parte 1 em Índia. Próxima ponto de espera torre, 1-1-8-7-9-5, altímetro 1-0-2-1. Ok, autorizado o táxi via parte 3, parte 1, Índia, ponto de espera no 0, chama 1895-1021, azul 2796. Passando Juliette Bravo Delta, confirme a pro ideal para o destino. Juliette Bravo Delta, controle. 6353, Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta, dá presente autorizada pro do destino e subida para o nível de voo 1900. Cacete iniciando, Juliette, Bravo Delta. Controle Salvador, Papa Romeu Vitor Tango Alfa. Papa Romeu Vitor Tango Alfa, acione identificação, via chegada MAN, reporte quando me der a descida. Chegada MAN, está no ideal de descida. Papa Romeu Vitor Tango Alfa, desça para o nível de voo 050, ajuste Salvador 1021. 1021 no 5000 050, Vitor Tango Alfa. Papai Romeu, Vitor Tango Alfa, controle. Sua escuta, prossiga. Já teve algum problema de comunicações? Não consegui contato com o centro Recife. Mas, tipo, hoje fizemos várias chamadas para o mesmo que ingressou na nossa terminal. E, inclusive, o centro Recife também não. Eu não fiz contato bilateral com o mesmo, ok? O contato Enfim, tentamos fazer contato, mas não conseguimos. Gente. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Voei na proa de Duna, descendo para o 050. Duna, 050, descendo lá. Controle, bom dia. Papa Cego, leva 1 kg. Prossiga. Está calando, vai adicionado 5471. Matango Lima, Quilo Bravo, suba conforme autorizado, não recebemos contato radar, cheque seu transponder. Verificado, estacionado 5471. 2796 da Azul, bom dia, autorizado alinhar e manter pista no zero. Ali mantém na 1-0, 2796, obrigado. 070. Passe 70, já avisou aí pro seguir 75, com estimado de pouso no 200, Quilo Bravo. Responde 5523, controle 1208. Autorizado 320 para Guarulhos, com a banda de voo da Gronda 10, curva na direita, cumprindo a da Oleda Mótima, peso no 10, salva 10. 5523 do transponder, o controle Salvador 208, tanto 3179, portão 8. 3859, desça para 4000 pés, ajuste 1021. 4621, 4, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. Salvador 208, gol 1095, obrigado, boa. 59, reduz a velocidade para 2109. 2109. Controle Salvador, Netuno 24, passou uma área e prosseguindo para a etapa. 021. Livre decolagem, COBE 21, azul 2796. Passou Mari, prosseguindo para a etapa, a 5, nível 050. Retorno 24, mantenha 050. O Belvão, Vitor Tango atingiu 1-0-0. Salve, Vitor Tango, desça para o nível de voo 060. 060, bravo, perdão. Papa Romeu Vitor Tango Alfa, confirme sua velocidade indicada. 1-90. 20.8, bom voo. 208, chamou 209, obrigado, chamou. Bom dia, bom trabalho. Bom dia. Dois mil pés, Livre LS, reportando a batalha travada, Vitor Tango Alfa. Bom dia, azul 2796 da Colombo. Alfa, controle. Na sua escuta, prossiga. Professor, curva direita proa 180, proa 180, limite é a marcação do 2L de cima. Então, marcação 08 de cima. Marcação do IRS. Não, 325, alfa, controle. 325, alfa, escuta. Isso mantém 2000, boa e Duna, autorizado sinal LS. Duna, foi LS, 329, 2PPS. 2 Salvador, bom dia, Azul 2796, decolou. Vitor, foi tão, é, Bravo, Vitor Santos, controle. Prossiga, Bravo, Vitor Santos. Bravo, Vitor Santos, curve agora à esquerda na proa 070. Esquerda 070, Bravo, Vitor Santos. Salvador, bom dia, Azul 2796 na saída Conde, cruzando 2500. Bravo, Vitor Tango, desse mantém a altitude de 3000. 3000, Bravo, Vitor Tango. Netuno 20, controle. Controle, Netuno 24, confirma. Sim, Netuno 24, curva esquerda agora na proa 340. 24, esquerda 340. Vitor Tango, alta, curva agora à, à esquerda, proa 050. 050, vim para o Tantão Alfa. Imagina. 2 Salvador, bom dia, Azul 2796, decolou na Conde. Azul 2796, contato, tudo mantém a nível 190. 190, Azul 2796, autoriza a Conde já? Autorizado direto Conde. Vitor Tango, é, Bravo Vitor Tango, desse mantém agora a altitude de 3000. 3000, deixa eu falar 3000, Bravo Vitor Tango. Vitor Tango Alfa na Pro 50, recebe-se completo o sinal ILS. Na Pro 50 vai completar o sinal ILS, Vitor Tango Alfa. Turno 24, desse mantém a altitude de 4000. 24, desce 4000. Vitor Tango Alfa, desse mantém a altitude de 3000. Eu, Vitor, Bravo Vitor Tango, continuando. Bravo Vitor Tango, desse mantém a altitude de 3000, ainda mantendo a proa. Certo. Bravo Vitor Tango, aceita ser vetorado para sinal visual da pista 97? Afirmativo, Bravo Vitor Tango. Então, desça nesta proa aí, desse mantém a altitude de 2500 pés nesse. São 3 mil pés inicialmente, Bravo Vitor Tango. 3 mil pés para hoje, será para 3 mil, Bravo Vitor Tango. Sim, mas será o número 1 para pouso na pista 97. Então 3859, completo final LS, 2195. 2195, claro. Bom dia. Torre, bom dia, são 3859. Tan 3859, bom dia. Tan 3859, pista úmida, autorizado, pouso 060 graus, 02 nós. Autorizado, pista 10, 3859. No 24, curve agora à direita na proa 080, reposta no localizador estabilizado. No 24, curva à direita 080, reportará estabilizado o localizador. Vitor, Bravo Vitor Tango, tem condições de iniciar essa, é, reduzir a velocidade 150 nós, apenas para evitar pouso simultâneo pela nave da pista 90? Afirmativo, reduzir para 150, Bravo Vitor Tango. Controle Salvador, Netuno 24, está atingindo 4.000 pés, autorizado prosseguir para os 2.000 pés. Esse inicialmente para 3.000, o Netuno 24, é pós-tradição localizador, apenas para evitar possíveis traços aí na Ilha Taparica, sem contato bilateral com este controle. Netuno 24, descendo para 3.000 pés. Vitor Tango Alfa, Complete LS, chame Tour 118 de 195. Confirme se sua intenção é gerar base para a pista 97. Ah não, prossegue para o pátio número 3, ok? Isso, então direto para dentro, obrigado. Tá bom. Então, o Vitor Tango Alfa Nacional estabilizado na LS. Papa Romeu, Vitor Tango Alfa, número 2, aguarde autorização de pouso. Tango Alfa. Tá, 1-7. Comissão 2-0, presente, proposta pela mesa, o braço Vitor Tango Alfa. Deixe para o fim, então, direto agora para a cabeceira 1-7, o bravo Vitor Tango. 1-7, o bravo Vitor Tango. Se possível, está autorizado uma certa velocidade até mais próxima para a coordenação do seu pouso. Excelente, bravo, cuidado. Bom dia. Salvador, bom dia. Oceanário 63, 12, frente da Lima, para Recife 390, é cópia. Prepara a subida Puca Transição Aracaju, a ação de sete cópias. Puca Aracaju, não estou escutando. Juliette Bravo Delta. Amigo Juliette Bravo Delta, serviço radar encerrado 4, 7 milhas norte de Salvador. Suba e mantém nível de voo 100 para serviço de informação e alerta. Chame o Centro Recife na frequência 12085, alterna 12545. 2525, Juliette Bravo Delta. Recife, o Salvador atinge o mantém 075, o Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, aguarde para transferência. Seu 6312, autorizado para Recife, nível de voo 350, decola na pista 10, primeira curva à esquerda, na subida Puca, transição Aracaju. Puca, Jama, Aracaju. Aciona 5553, controle 120, décimo 8. Autorizado Recife 350, decola da 10, curva à esquerda. Puca Aracaju, aliás, Puca Jamo Aracaju, aciona 5553, controle 208, 6312. 6312, correto, chama pronto, funcionamento. Chama quando pronto. 1160, ação de identificação, via chegada à mar e desce para o nível de voo 050, o ajuste Salvador 1021. Via, Mari 050, 1021, ajuste, voo 960. Contador de Bravo, Vitor Tango, Gabo, cara. Palmeiro Bravo, Vitor Tango, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 119, grato, aprovado. Palmeiro Bravo, Vitor Tango. Palmeiro Bravo, Vitor Tango, chame final normal, pista 17, pista úmida. Quem vai chamar final 17, Bravo, Vitor Tango? Ajuste de altímetro no 021, vento 060 graus, 049. Papa Romeu, Bravo Vitor Tango. Vente grato 1021, ajuste Bravo Vitor Tango. Salvador, 2-4, atinge, mantém, 2-1, teste.